vezes quem faz injustica, como a relva logo secará, mas quem confia floresca. Entrega teu caminho ao Senhor, nele confia e o mais ele fará. Teu direito brilhará como o sol, tua justiça como o meio-dia será. O silêncio diante de Deus também e fé. Descansa no Senhor e espera, mesmo quando tudo parece tardar. Senhor, e confia, pois ele sabe quando agir. Descansa no Senhor e espera, até herdar a quem permanece, pois os mansos vivem suas promessas. Cheio de poder, como árvore forte no chão, mas passou e já não estava, sumiu como ilusão. O justo tropeça, mas não cai, pois o Senhor sustém sua mão. Mesmo na fome ele guardado, pois vive da provisão. Os justos herdarão.